3890, autorizado o ingresso e decolagem, pistão no zero, vento 120 graus, foi tomar. Livre ingresso, decolagem da 190, são 3890. Matango vai para a área gramada aqui do lado direito da cabeceira 97, na pescoço. Sim, autorizado. Azul 4208 com a Índia, passa 1 0 Azul 4208, essa identificação, versão 050, chegada Mari. 050 na Mari, 4208 Azul, identificou. November Alpha, agora ingressando no corredor Interlagos, meu pé. Romeu Índia November Alpha, repórter rotatória visual com campo. Reportar a rotatória visual com campo, Índia November Alpha. Prove, Salvador, muito bom dia, tá 3890, decola sair da POCA. Então 3290, contato radar, me mantenha 330, sai da POCA. Sai da POCA, 330, tá 3290. Sole Salvador, azul, alfa Yankee Sierra. Yankee Sierra, ciente, pode prosseguir via pátio principal até o portão 08. Alfa Yankee Sierra, ciente, obrigado. Tan 3153, Cibol 380, chame recepção no 25.1, no secundário 1-3-3-2-5. Cibol 3280, agora com recife 1-2-5-1, alterno 3-3-2-5. Rádio, telemetria. Não tá fora do solo, vai girar a base. Telematango, eu tô com o César 150 da CFA, vai pousar na 17, ele tá afastado umas 5 milhas. Se girar curto, tá livre. Caso contrário, eu manter o setor de lado de frente aguardando pra girar a base. Eu vou alongar um pouco mais a perna do vento já. Ok, eu ponho o tráfego, tá aproximando pelo setor nordeste, então mantém inicialmente sobre a vertical de lado aguardando pra girar, ok? Ok. Se alongar, vai aprovar o tráfego lá na aproximação para 17. Não é problema, vai manter o sobrevão em 9. É, autorizado pela direita. Pela direita? Afirmo, então vai pela direita, aguarde para girar, o tráfego vai ficar à sua direita na aproximação e vai girar a retaguarda do tráfego. Vai girar pela direita, eu tenho que Oi, o Papa Romeu, Índia November Alfa, vertical da rotatória, visual com campo. Autorizado final, reporte estabilizado, Índia November Alfa. Autorizado final, reportará estabilizado, Índia November Alfa. Pois 1931779.cópia. Sim, ativo, prossiga. Paris 380, rota autogênio 44, na qual vamos andar com curva pela direita, no subida da Euleda, após Leda voa Yields, aonde intercepta a aerovícia conforme após. 51173, código transponder, controle da PR 199, decimal 35. Autorizado Guarulhos, diâmetro do 44, nível 380, decola 10, direita da Euleda Yields, 51173, 1935, 3179. Acione identificação, desmantenha 060, chegada Mari. 060, identificado, Mari, Ocha 6200. Tan 3280, Tan 330, chame recife 1-2685, November Alpha ingressou final no 7, pouso autorizado, vento 110 graus, então à sua direita tem um helicóptero da Esquilo, numa perna do vento, um circuito para a direita, vai ser o número 2 na aproximação. Índia November Alpha, número 1 para pouso, 110 com 8. Paciente do tráfego do Esquilo à direita, livre pouso na 17, Índia November Alpha. Telematango visual com César 150, alinhado final no 7, no final aproximado de 2 vídeos da sua parada. Telematango, tá visão? Liga. Começa a decolou de Costa Azul, vai com Pro de Santo Antônio de Jesus, vai mantendo 510 com 3 da Bósnia. Estimado para pouso 1-1-1-4, um grande abraço. Confirme código acionado, Romeu de Cabral. 0165. Aqui na descida Azul 4208. Azul 4208, desça 2000 pés, NH1 no 05. Autorizado LS, reporte estabilizado. 2000 com 1015, autorizado LS, reportará estabilizado, 4208 da. O meu, acho que é Bravo, confirme plano de voo. Perfeito, plano de voo, senhora. Salvador, Alfa Romeo, Charlie, Alfa Tempo. 0, desça 0, 5, 0. 0, 5, 0, 6, 2, 0, 0. Tráfego já começa a cruzar a cabeceira, continue agora a liberação para a cabeceira. Tá levantando. Alfa Tango, na escuta. Romeu, acho que é Bravo, confirme pro ideal. A ciente do, vou avançar na cabeceira, na PSED. Romeu Índia, November Alfa, solo 39180, parte 4, autorizado. Tem um esquilo aproximando para a vertical da cabeceira 17, sem interferir no seu táxi, para o parte 4. Lívia, backtrack, parte 4, entre o esquilo, Índia, November Alfa. Romeu, acho que é Bravo. Confirme o horário que você fez o plano de voo. Romeu, acho que é Bravo, na escuta. Romeu, ponto 018. Que hora foi feito o plano de voo? Alô, Salvador, Alfa Romeo, Charlie, Alfa Tango. Escuta, Alfa Tango, voo local, confirme o setor que vai afastar, 500 pés. 500 pés vai, no máximo, não é pra Costa Azul, cara, que são 7 dias, 8. Costa Azul, copiado, Alfa Tango, decolando no 7 direito na linha litoral, 0170, transponder, controle 19935, 2186. Cada Alfa Tango foi autorizado, decolação 97, curva à direita, transponder 01970, a torre 1118, decimal 6, e abriu o controle 1189, decimal 35, é o Charlie Alfa Tango. Confere, PLB? Uma pessoa, Paulo. Zero único, chame 2186 agora, para adicionar ataque de colagem, o ajuste no 095, bom voo, Alfa Tango. Semana Torre, 198, pessoal, meia tarde, Alfa Tango, grava. É, solo, Salvador, 3179, remoto 3, para o prospectador. 3179, aprovado, chame táxi. Sim, semana no táxi. Alfa Tango. Estou em Indiana Demeral, pronta. Frequência livre, bom dia, Indiana Demeral. Bom dia. Complete aproximação, chame torre 118, decimal 6. 6. Atingiu 0062, 00. Alfa, alfação, Telematango. Autorizado, reporte para iniciar a emitida, Telematango. Dá para iniciar o Telematango. É, você pode voar do 16200 até para evitar uma pequena formação que tem ali próximo à etapa? Positivo, direto do 16200. Direto do 16200, ouça. Romeu fica bravo, frequência livre. O 4208, tráfego avistado, pista no zero, checo o tempo, pouso autorizado, 120 graus, 629, estou com helicóptero na cabeceira 17, com procedimento de solo, vai aguardar seu pouso para iniciar a remetida, ok? Ok, 4208, baixou, travou. Pouso autorizado, 120 com 62. Livre pouso. Pode ser uma carga. Aguarde para a remetida ao hotel Lima Taguatu. Charlie Alfa Tango está pronto para a linha de taxa. Autorizado até a interseção com o 7, chama para ingresso de decolagem. Charlie Alfa Tango. Até a interseção da Papá, chamará para ingresso o Charlie Alfa Tango. A direita via pista, ingresso decola, Charlie Alfa Tango, 120 com 8, litoral sul. Ingresso decola, Charlie Alfa Tango. Hotel Lima Tango, visual com esquilo decolando a interseção. Está livre de arremetida, 120 com 612, curva esquerda após para a esquerda da 17. Iniciando Tango. Do solo, Charlie Alfa Tango. Vou ingressar na linha litoral, transferência 1935 até a volta, Charlie Alfa Tango. Ingressa na linha do litoral, 11935 é o Charlie Alfa Tango. Oi, o Charlie Matando vai fazer uma rotação de 180. Gente, na cabeceira, confere. Na cabeceira 17. Autorizado, esquerda e final no 7. O vento é 120 com 612 e vai reportar para iniciar a remetida. Até o Lima Tango. Vamos passar para a nova remetida, Otávio Matão. Azul com a 208, solo aos 46. Direita libera, 1, 219. 219. Alfa 2, 2, 2, 3, 1, 7, 4. Reporte de Zópolis. Reportará, Alfa Tango. Solo 4208 da Azul, livrou. Bem-vindo, prossiga via Alfa. Após, vai tentar o tráfego da TAM na saída do pátio principal. Após o mesmo, ingresso a Juliette até o portão, até a remota do pátio principal. Então, observa o TAM na Juliette, ingressa até a remota, o 4208. Qual que é a remota? Ah, no meu sistema é remota 1-4. 14. Um Airbus Avianca para pousar no jardim. Ok. Bom, está me desdó, está 3 minutos do estado. Complete, ele é chame torre 1 no noite desse momento, na minha 200. Torre 1866, 200. Torre, Salvador. Oceania, 6200, tá na final, normal, vai estado e travado. Tô lima tango. Tô sendo gramada na frente do Graé para um exercício de solo. Sente, chama o fotógrafo. Vai lá para a nova decolagem, tango. Oceania 6200, avistado, checa o trem, pistão zero, pouso autorizado, 120 graus, 629, 1015 notinho, Oceania 6200. Zero Matinho, confere então, 1015, 120.0 com 62, Oceania 6200, tem livre pouso. Tá 3179, mantém o ponto de espera, bom dia. Bom dia, vai manter o ponto de espera, tá 3179. Visual com ponto de pouso em Costa Azul, é o Cali Alfa Tango. Cali Alfa Tango, frequência livre. Controle Salvador, muito bom dia, Oceania 6225, livrou 220 para o 150, com a informação índia. Oceania 6225, acione identificação, desça e mantenha 040, chegada bom. 040, bom, 6225. Tá 3179 autorizado, ali em manter, pistão zero. Ali mantendo 03171. Gol no 434, tá na escuta? Salvador, bom dia, gol no 434, cruza 170 para 150. Gol no 434, acendo identificação, desça ao 050, chegada Mari. Identificou, descendo para o 050, chega na Mari, gol no 434. Vai 121 décimo 9, e o Solo 51 liberando na direita, bom dia. É, 129 aqui, muito bom dia, até daqui a pouco. Já. Salvador, 6200 do Tranelli, Brona, se escuta. 300, bem-vindo, prossiga via Alfa Juliette, portão 4. Alfa Juliette, o portão é 46200. 179, declaro 530935, boa viagem. 119-35, muito obrigado, bom dia, você vê. Controle Salvador, bom dia, o TAN 3179, decolou na Cisco. TAN 3179, contato radar, voo 380, saída da EL. Cliente, posso usar de Pro da EL, daqui presente? Direto da EL, TAN 3179. Muito obrigado, querido. Controle Salvador, esse é o Gol no 922, atingindo 170. Gol no 922, está na identificação, desse mantém 060, chega da Mari. 060 na Mari, Gol, 922. Reduz a velocidade para 2509. Tá mantendo 250, 6220. Gol no 434, confirme indicado. Indicada 2509. Salvador, bom dia, é o TAN 3304, informação Índia. TAN 3304, essa é a identificação, vê se mantém 050, chegada bom. Tem na Bonf para o 50, o TAN 3304, poderia voar a Bonf direto? TAN 3304, negativo. Confirme o 3304? Autorizado, decolagem 140 com medo. Claro. Bom, no 434, desça 2000 pés, autorizado IMS, reporte autorizado. 2000, reportará no IMS, 9095, ok, 44.